109,4. Perereca, Perereca, Perereca FM. Vocês estão ligados na Rádio Perereca 109,4, a número 1 do seu dial. Você liga 009-5800. Participa, é claro, do melhor karaokê do momento. Lembrando que neste domingo tem baile no CCP em Pilares com a Lívia e Adriano DJ. Ligue já, peça a sua música ou faça o seu karaokê. E é claro, já estamos com o ouvinte na linha. Alô? Alô? Com quem eu estou falando? MC Will e MC Duda. Vocês irão cantar que rap? Iremos cantar o rap do Lu. Rap do Lu? É. É pra arrebentar a boca do balão? É, claro. Então, vamos lá. Vamos entrar, hein? Contigo mesmo. Então, se liga, minha gente, no que nós... Não, peraí, poxa. Lá, peraí um minutinho. Oi? Não, vocês estão fora de compasso. Poxa. Bom, vou fazer o seguinte. Oi? William e Duda, né? É. Vou fazer o seguinte, vou botar uma música de fundo pra vocês, tá legal? Tá. Então, vamos lá. Bota o fundo.